6 e 4. A qualquer momento, na programação da Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio em concerto. Versões ao vivo de músicas bacanas. Performances memoráveis de grandes especiais. Rio Sul Rádio em concerto. A qualquer momento. Na programação da Rio Sul Rádio. A nova simpatia, tradição. Vem pra ver, tô te esperando com um sorriso pra te ver sair. Com óculos de sol, óculos de grau, óculos pra perto, óculos pra longe, aqui é o ponto certo. Realizando sonhos pra te ver feliz. Nós somos os melhores pra te atender. Nós somos esperança, somos vida e vida que você quer ter. Ótica Boa Nova, cidade alegria. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. Boa noite, no ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente para você na rádio que chegou o futuro. Uma hora com mixagens e apresentação DJ Marcandi. É, o programa de hoje, já perceberam com o que está começando, né? The Dreams, do Eurythmics, um clássico, né? Tá repaginado, né? Já deu pra perceber também. Teremos ainda no primeiro bloco F.R. David, George Michael, Red Velvet, U2, Whitney Houston. Isso aí, pré-anunciado o playlist aí do primeiro bloco do Flash House de hoje. Então, se eu fosse você, arrumaria um espaço na sala, aumentaria o volume e deixaria o resto com o DJ Marcandi. Eu posso te garantir que vai ser muito legal. Você vai se animar, ou pelo menos relaxar. Músicas velhinhas, mixadinhas e gostosinhas. Esse é o Flash House. We'll be right back. Words don't come easy. Oh, all you get.

me up, my little buttercup. We can touch sheets, snuggle up, get stuck. Believe it or not, here comes a brother with glow. A snuggling, bumbling, overweight, loving, hugging pro. So what's it gonna be? Me or the TV? Let me take time to set your mind and your body free. So why don't you just stretch, stretch for a sec. Lay by the bottle so I can cop a quick breath. Shake me, shake me, baby, baby, baby. No need to flake, here I am, come on and take me. Wind your body, baby, move your body. I see your slip sliding, come on and do it, hottie. I'm not quite sure as to what is going down, but I'm feeling hunky-dory about this thing. Radio. The tide is high, but I'm holding on. I'm gonna be your number one. I'm not the kind of girl who gives up just like that. Oh no, it's not the things you do that tease and put me back, but it's the way you do the things you do to me. I'm not the kind of girl who gives up just like that.

a sailing on a censorship, riding on a hitless horse to make the trip. Believing that you really care, mm-hmm. that you will be my only man, yeah. Are you taking on me? Every time I walk down the street with you, I'm as proud as a girl can be. Just to know that you are mine, and know that good loving belongs to me. In the presence of all my friends, you stood there holding my hand. You won't be mine.